do campo, yeah. Roba do campo, yeah. Roba do campo, yeah. Queira ou não queira. Roba do campo, yeah. Roba do campo, yeah. Roba do campo, yeah. Roba do campo, yeah. Queira ou não queira. Queira ou não queira.